Estou vendendo um realejo. Quem vai levar? Quem vai levar? Quem vai levar? Alegria, vende sonhos a varejo. Ninguém mais quer hoje em dia acreditar no realejo, sua sorte, seu desejo. Ninguém mais veio tirar, então eu vendo realejo. Quem vai levar? Estou vendendo um realejo. Quem vai levar? Quem vai levar? Quem vai levar? Quando eu punha na calçada sua valsa encantadora, vinha moça apaixonada, vinha moça casadora. Hoje em dia já não vejo serventia em seu cantar, então eu vendo realejo. Quem vai levar? Estou vendendo realejo. Quem vai levar? Quem vai levar? Quem vai levar? Quem comprar leva consigo todo encanto que ele traz. Leva o mar amado amigo, o ouro, a prata, a praça, a paz. E de quebra leva o arpejo da sua valsa. Se agradar, estou vendendo um realejo. Quem vai levar? Quem vai levar? Quem vai levar? Quem vai levar?